sucesso. Maestro Nino Seclas, Ítalo França falando de amor. Em nome de RS13 Produções. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei o que mais amava por uma ilusão. Mas assim se aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Eu quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me perder todo em você. Você é tudo que eu quero. E quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Portal Tudo Arrocha. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu vá, eu olho, lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pensei na voz. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Eu quero te abraçar, quero te beijar. Eu te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu quero. E quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você puxa nele.